Bem, senhoras e senhores, está um frio desgraçado que eu tô na geladeira. A Jéssica me prendeu aqui na geladeira, tá desgraça aqui. Desculpa o eco, estou gravando diretamente da geladeira esse programa especialíssimo. Hashtag o podcast é delas e os recados paroquiais, sou eu que gravo e vou falar da nossa parceira, a Geek Hunter. A Geek Hunter, que ela tá inovando no jeito de contratar desenvolvedores numa forma ágil, com processo de seleção, com um único processo de seleção. E muitas propostas para você, desenvolvedor. Você, desenvolvedor que quer mudar de empresa, quer mudar de job, né? Você quer mudar sua vida, você acessa geekhunter.com.br, você se cadastra, você realiza os testes lógicos de programação. Terminando os testes, atingindo a pontuação satisfatória, você passa para a próxima fase, que é a rodada de contratações, onde grandes empresas vão atrás de você. Então, você não precisa mais ficar mandando currículos para cima e para baixo, você simplesmente fica esperando as empresas entrarem em contato com você. E para você, empresa, também é muito fácil, porque só vem o creme de la creme para as suas mãos para contrato, para ser contratado. Então, é um ganha-ganha. Geek Hunter apoia o Sudocast, geekhunter.com.br. E vamos com elas. E a geladeira tá fria, hein, Jéssica? Pô.